você deixou. O caminho santo do Senhor. Hoje você vaga assim tão triste só. Passei por você e sente dó. Vem voltar depressa, pare de chorar. Essa solidão vai te matar. Na igreja o teu banco tão vazio está. Vem correndo e ocupe o teu lugar. Oh yeah, oh yeah. Não sei por que fez isto e qual foi a razão. Cristo ainda quer teu coração. Pense agora um pouco, por que você parou? E volte amigo ao teu primeiro amor. Vem voltar depressa, pare de chorar. Essa solidão vai te matar. Querem te destruir. Hoje Cristo quer te levantar do chão. Vem voltar depressa, pare de chorar. Essa solidão vai te matar. Ei, é, na igreja o teu banco tão vazio está. Vem correndo e ocupe o teu lugar. Vem correndo e ocupe o teu lugar. Vem correndo e ocupe.